O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu realizou na noite desta segunda-feira, por volta de 22 horas, o atendimento a uma vítima de ferimento por arma branca, um golpe de faca em um dos pés. O acidente curioso, segundo o relato da vítima, ocorreu quando era retirada a mesa do jantar. Pode ser definido como um acidente doméstico. Ao limpar a mesa, o cidadão, identificado como Marino Sousa, de 63 anos, teria manuseado de forma imprópria uma faca de cozinha de grande porte. Esta caiu de ponta em cima do pé, atravessou, passando para o outro lado, ficando cravada no piso de madeira. O SIAT foi chamado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal com um sangramento bastante severo. A vítima reclamava de muita dor e de perda de sangue, mas estava consciente e orientada, chegando até a rir da situação. O pronto-socorro do Hospital Municipal deu atendimento à vítima, fazendo suturas e uma limpeza no local do ferimento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.